Lanterna Verde. Cuidado com meu poder. Versão brasileira Cinevídeo. Preciso dos alvos. Droga. Oh, sai da frente, tá fechando a passagem. Foi mal. Foi reflexo. Qual é o seu problema, cara? Desculpe, tenha um bom dia. Me deixa. Vocês têm que fugir. O mundo vai acabar numa explosão. Vocês vão morrer. Todo mundo vai morrer. Igualzinho os outros. A gente já mandou sair desse beco. Agora vai se ver com a gente. Parem. Jura que vai ser guarda-costa desse lixo? Eu juro que vou sim. Então vai morrer também. Todos vão morrer. Todo mundo vai morrer. A gente vai morrer. Polícia, parado! Você não pode bater nas pessoas desse jeito, soldado. Atendendo a ligação de denúncia. Nome: John Stewart. Parece que você foi serviu veterano. Onde? No Afeganistão? 256, eu fui pro Iraque. Também foi horrível. Mike, vem cá. Não vai acreditar nessa, mas o cara recebeu medalha de honra. Foi extremamente condecorado. Será que vale arriscar chamar a atenção da mídia e da imprensa? Vai para casa, Sr. Stewart. E não arranje problema. que é isso? Achei você. Finalmente, John Stewart. Quem é você? Como você me conhece? Você precisa... Você precisa... Fica parado. Eu vou te levar para um hospital. O que aconteceu aqui? John Stewart, da Terra. Ei, que é isso? Sua força de vontade é sem igual. Bem-vindo à tropa dos Lanternas Verdes. Sai agora do meu dedo! O que que está acontecendo comigo? Esse é o seu uniforme da tropa dos Lanternas Verdes, Lanterna Verde John Stewart. Alterações podem ser feitas. Não. Eu não tô ouvindo isso. Lanterna Verde John Stewart? Para de me chamar disso! Ah, pronto. Agora eu tô falando com ele. Entrando em contato com o quartel dos Lanternas em Oa para orientação. Boa. Faz isso mesmo. Eu vou fazer isso aqui. Contato não realizado. Sua tarefa é conter 5 genocídios nesse setor. Depois precisa impedir uma guerra baelichiana. Já tá batendo o martelo, Anel! Eu vou tomar todo o remédio que o médico receitar daqui pra frente. E você vai sair do meu dedo agora! Inferno! Por que não quer sair? Programação padrão do anel substituída. Tá bom, beleza. Deixa eu me acalmar. Tem alguém que saiba o que fazer nessa situação? Alguém pra eu conversar? Afirmativo. Então, me mostra quem é. Está falando comigo, Lanterna Verde John Stewart? Com quem mais você acha que eu estou falando? Para evitar confusões futuras, considere se referir a mim como Anel. O que é aquilo lá? Bom, quer dizer, Anel, o que é aquilo lá na frente? Aquela é a Torre de Vigilância da Liga da Justiça. Pô, galera, eu não faço ideia do que tá rolando no setor galáctico 814, mas com certeza é coisa séria e parece que tá se espalhando. Pode chegar na Terra. Vamos precisar de todo mundo. O Superman e a Mulher Maravilha devem voltar em uma semana. Talvez tragam algumas respostas. Pena que o Batman deu um daqueles sumiços. Logo agora que estamos com pouca gente. Oi? Intruso! Manobra de defesa alfa! Oh, oh, oh. Calma aí! Também tem outras com ponta. Arqueiro Verde, espera. Olha. Você é um Lanterna Verde? Isso explica por que não disparou nenhum alarme. Não vim aqui pra brigar. Só quero me livrar desse negócio. É um anel de poder de lanterna. Os Guardiões não falaram que iam mandar um Lanterna Verde novo. Ah, os Guardiões não falam nada com a gente já tem um ano. Anel de poder. Quem foi seu portador anterior? Lanterna Verde, Hal Jordan. O Hal Jordan morreu? Quem é você? Como tá com o anel do nosso amigo? Meu nome é John Stewart. Se eu contar pra vocês, acho que não vão acreditar. Tenta. Somos a Liga da Justiça. Já vimos muita coisa. Muita coisa. Mesmo. Uma nave espacial caiu perto da minha casa. Eu fui ajudar e achei, juro por Deus, um alienígena azul. Só que aí ele virou pó. E esse anel falante voou pro meu dedo e não quer sair mais. Por que um guardião viria pra Terra só pra entregar um anel de poder? Porque isso é uma mentira. O Hal não morreu. Esse cara quer enganar a gente. Anéis de poder são como meu totem de Tantu. Não são fáceis de usar para alguém que não é digno. Ah, tá bom. Mas você viu como ele é péssimo usando? Talvez tenha alguma relação com os problemas que estão acontecendo no espaço. Devíamos descobrir o que está acontecendo. Não podemos deixar a Terra desprotegida. E como o Flash já está em outra missão, eu sou o único capaz de assumir a torre de vigilância. Eu vou. Eu quero saber o que aconteceu com o Hal. Não acha melhor levá-lo com você? Nem pensar. Sai dessa. Pode esquecer. Eu não confio nele nem um pouco. Ele é super suspeito. Sabe que eu tô ouvindo o que você tá falando, né? Olha, eu vou dar uma olhada na nave. Se ainda funcionar, eu uso pra ir pra Oa. Direto pra casa dos Guardiões. Ah, eles vão adorar isso. Se alguma coisa aconteceu com o Hal, a gente vai saber. Mas ele fica aqui. Pergunta. Alguém consegue tirar esse anel do meu dedo? Eu já vi lanternas verdes tirando os próprios anéis. Então deveria ser possível. A não ser... que a programação do anel tenha mudado? Isso. Mas esses guardiões, eles podem tirar. Eles criaram os anéis de poder. Então eu vou para esse planeta com você. Se não gostou, fala com a minha mão. Com essa aqui, com essa mão que tá com o anel. Aí, cuidado! Devagar! Péssimo, em todos os sentidos. Tava queimando aos pedaços quando eu saí daqui. Agora tá novinha. Deve ser um programa de autoconserto mega sofisticado com nanites e essas coisas. Parece que você conhece bem isso aqui. Na real, eu nunca vi essa nave, mas o Hal me falou uma vez que, para uma tecnologia ser avançada de verdade, precisa ser intuitiva de usar. Você acha que consegue pilotar a Teoa? Eu não sei, provavelmente. Mas... Mas o quê? Precisamos de coordenadas. Fala com seu anel. Peraí, como assim? Pede as coordenadas de Oa. Na verdade, manda ele colocar no computador da nave e anda logo. Anel, você ouviu a conversa? Consegue fazer? Desbloqueando sistemas. Integrando. Coordenadas definidas. Vamos nessa? Os guardiões foram uma das primeiras formas de vida inteligentes no universo. Ao perceberem que formas de vida menos evoluídas eram propensas ao caos e à violência, decidiram que uma força policial era necessária para manter a ordem. Foram chamados de Lanternas Verdes. Os membros eram escolhidos entre raças alienígenas por sua inteligência, força de vontade e pela bravura. Hã? Aí, presta atenção, calouro. Chegamos. Os guardiões são uns carinhas chatos que não gostam muito de humanos. Porque eles te conheceram? Boa, mas não. Eles acham que somos todos burros. Por favor, não prova que estão certos. Pois é, foi. Por isso que ninguém atendeu as ligações. Tudo bem aí? Tá, sim. Tudo foi construído em volta daquele prédio. Como se ele fosse importante. Pode ser que tenha respostas lá. Boa! Que bom que você não é inútil. Eu conheço esse aí. Sinestro. Ele treinou o Hal para ser o melhor Lanterna Verde de todos. O que aconteceu com ele? Se transformou num psicopata maligno. Deve deixar essa parte de fora do passeio, mas... De novo, ele treinou o Hal. Não é como se eu nunca tivesse ouvido falar de Hal Jordan. E sim, ele é incrível, mas os outros Lanternas também são. Certo? Caraca! Hal Jordan é reconhecido como o maior Lanterna Verde do universo. Você falou do universo? Olha o que eu achei. Isso é munição? Exato. Isso é o que os Lanternas usam para recarregar os anéis. Vai precisar. Eu vim tirar esse troço do dedo, lembra? É melhor garantir. Vou ver se acho mais alguma coisa. E não arranja problema, heróizinho. Mas que negócio esquisito. Agora eu consegui. Não dá pra te deixar sozinho um segundo. Força letal não autorizada. Força letal não autorizada. Força letal não autorizada. Força letal não autorizada. Força letal não autorizada. Vai matar ela! Para! Você devia ter me executado. Mas por quê? A gente quer saber o que aconteceu aqui. Vocês não são do ataque Rainiano? Rainiano? Não, não, a gente acabou de chegar. Eu sou o Arqueiro Verde, seu John Stewart. E você? Eu sou Shayera Hall. Sou guerreira de Thanagar, primeira ordem. Vamos fazer um combinado, Shayera. Ninguém mata ninguém por um minutinho. Em vez disso, podemos trocar informações. São as últimas imagens antes da rede de segurança de Oa ser desativada. Uma nave Rainiana. Devia ser um esquadrão da morte a bordo, e não diplomatas, como informaram. Talvez. A prova está bem na sua frente. Olha, eu e o John não somos de concordar, mas ele tá certo. Ninguém sabe quem estava na nave. E o que você está fazendo aqui? Ele tá perguntando, não acusando. Destruíram a minha nave em batalha. Eu vim pedir ajuda aos Guardiões na nossa guerra contra os Rainianos sem honra, mas cheguei tarde. Eles vão pagar. Se você quer vingança, não devia confirmar quem é o alvo certo? Você não entende, não é mesmo? Depois de anos de guerra sangrenta, finalmente chegamos a uma paz frágil. Esclarecendo, Thanagar e Rain concordaram com um projeto em conjunto liderado por Sartat e Bendidar. Iriam usar tecnologia de raio Zeta para criar uma ponte entre nossos mundos e melhorar a economia de ambos. Bant, iniciar sequência de lançamento. O projeto foi um grande sucesso. Lanterna Verde para centro de comando. Estão começando mais um teste. consigo cancelar o emissor. Tá tudo travado. Lanterna Verde, tem alguma coisa errada. Como foi que você percebeu? Você precisa impedir o disparo da plataforma. Vou tentar fechar. Zeta transportou o planeta Thanagar inteiro para o espaço reiniano, afetando o ecossistema dos dois planetas. Hal Jordan e milhões de Thanagarianos morreram naquele dia. E o criminoso de guerra, Sardath, fugiu. Como sabe que não foi um acidente? E essa nave não prova nada. Guerreiros de verdade não fazem perguntas como essa. Guerreiros não hesitam, só matam. Eu acho que a gente devia falar com os reinianos. O assentamento mais próximo fica anos-luz daqui. Temos uma nave. Se prometer que não vai atacar a gente, pode ir junto. Eu vou acompanhá-los e não vou atacar. A não ser que me ameacem, me insultem ou me coloquem em perigo. Aí eu mato. Ela parece legal. O que é isso aí? Eu descobri que o anel vem com manual. Faz parte do treinamento da tropa dos Lanternas Verdes. É tipo videogame. A gente tá indo resolver um problema que não é joguinho. Agora você consegue tirar o anel, né? É. Parece que agora consigo. Você não queria se livrar dele? Eu quero. Mas vocês precisam de mim para levar a nave para um lugar onde deve ter briga. Pois é. Provavelmente. Mais sim do que não. Quase com certeza, na verdade. Então, até eu devolver o anel para o seu amigo, é melhor garantir, não é? Anel com 3% de carga. Vamos lá. Quando eu pensei. Tem que recarregar. Cadê a sua lanterna? Só enfiar a mão aí. Peraí, não tá fazendo nada. Faltou juramento. Juramento? Que juramento? É. Repete comigo. No dia mais claro, na noite mais densa, o mal sucumbirá ante a minha presença. Aquele que venera o mal há de penar quando o poder do Lanterna Verde enfrentar. Tá brincando, né? Não, não tô, não. E vê se fala com orgulho. No dia mais claro, na noite mais densa, o mal sucumbirá ante a minha presença. Aquele que venera o mal há de penar quando o poder do Lanterna Verde enfrentar. Anel com 100% de carga. E olha que eu já vi um monte de coisa tosca nessa vida. Esse lixo reniano matou Thanagarianos enviados para destruí-los. Uhum. Você ouviu o que você disse, né? Vamos! Calma aí, galera. Vamos lembrar que somos civilizados. Ei, lascou. Será que todo mundo aqui tá querendo se matar? Pensa, é melhor interrogar ele. Mas é claro. Interrogar primeiro e depois executar. Eu não tenho medo de morrer. Acaba logo com isso. Nós não fomos responsáveis por isso. E ninguém aqui vai te matar. Só responde às nossas perguntas, por favor. Isso não faz sentido. O que ele pode dizer que tem algum valor? Mas dá um segundinho para ele responder. O que foi aquela luz que trouxe você para cá? Ele é a Lanterna Verde. Vocês não são aliados? Eles eram, até que o povo dele matou os Guardiões. Os Guardiões estão mortos? Como? Tudo no seu tempo. Explica a luz. Era um raio Zeta. Eu atraio os raios. Eu não sei porquê, mas sempre me transportam para um canto longínquo diferente da galáxia. E eu não tenho muito controle. Contos de fadas e mentiras não anulam o fato de que Rain destruiu Oa e matou os Lanternas Verdes. Não. Rain é aliado dos Guardiões. Os Lanternas Verdes são heróis para os Rainianos. Se eu entrar em contato com o Alto Comando, eu mostro. A única coisa que esse homem pode mostrar é o jeito mais fácil de esvaziar uma garrafa. Eu sei que não parece, mas eu sou o Adam Strange. Você é o Voador da Noite, o Terror dos Alados. Improvável. Adam Strange morreu, sumiu há anos. Sumi, sim. Morri? Não. Um raio Zeta me levou embora e eu não consegui mais voltar. E como você tá aqui agora? Por acaso. Raios Zeta são imprevisíveis. Assim como traidores Rainianos. Presta atenção. Os Rainianos nunca atacariam Oa. Está tudo bem. Vamos falar com o Alto Comando para ver se é isso mesmo. Vamos ter nossas respostas em Rem. E eu vou ter a minha vingança. Lindo, seu grupinho de viagem, John. Mas vê se não vai morrer. Teste completo. Para alguém que não quer ser um Lanterna Verde, você tem muita habilidade. É bom para passar tempo. O que foi que provocou essa guerra entre Thanagar e Rain? Uma traição rainiana, claro. Sob o pretexto de um experimento pacífico que deveria beneficiar todos, eles transportaram o nosso planeta para o sistema deles na intenção de conquistar. Como assim nós transportamos Tanaga? Vocês atacaram a nossa capital primeiro. Destruíram tudo. Essa foi a guerra em que você se envolveu há anos. Muitos morreram. Depois que você sumiu, foi feito um tratado de paz. E, como sinal de esperança e boa-fé, nos tornamos aliados. Até que seus líderes nos enganaram e tentaram destruir Tanaga de vez! Então, vamos embora antes que um dos lados repare na gente? Ainda não. É uma nave perdida sendo fisgada pela atração gravitacional da Anã Vermelha. Parece que nossos guerreiros fizeram um bom serviço. Quer parar de provocar? Pode ser que dê pra acessar o computador principal usando meu DNA. Transmissão enviada. Ah, é, olha. Eles amam você. Recebendo mensagem. Parece que as divindades atenderam meu desejo. Ter o prazer de matar mais uma Tanagariana. Espera. Você é Cantus da Casa Trax, um grande e nobre capitão. Eu sou tão conhecido entre os espiões de Tanagar. Sou eu, Adam Strange. Adam morreu. Olha o scanner, é verdade. Pensamos que tivesse morrido há anos. Eu estava longe, agora eu voltei. Então, a Tanagariana é sua prisioneira? Prisioneira? Seu Reniano! Ela está ajudando a resolver um mistério que afeta Ren e Tanaga. Mas precisamos da sua ajuda. Podemos acessar o computador da nave? Desativei todas as proteções. Pode explorar o banco de dados. Anel, baixar todas as informações relevantes sobre a guerra de Ren e Tanaga. Procure principalmente porque Ren atacou Oa. O quê? Ren não atacou Oa. Mentira! Nós temos provas. É tarde demais para as suas acusações. Em breve, a sua raça inteira vai ser eliminada da existência. Do que é que você está falando? Nosso maior cientista está construindo uma arma que vai destruir Tanagar e acabar com essa guerra de uma vez por todas. Sardat, onde? Poucas pessoas importantes sabem. Eu não sou uma delas. Essa nave está condenada. Como capitão, eu pretendo morrer com ela. Anel, dá pra fazer alguma coisa pro cruzador funcionar de novo? É possível redirecionar energia para os motores Kevel. Pode ser o suficiente para superar a atração gravitacional da Anã Vermelha, se a estrutura tiver resistência necessária. Pode redirecionar a energia. Faça o que puder fazer. Agora. O cruzador de batalha Rainiano conseguiu fugir da atração gravitacional da Anã Vermelha. Agora pode voltar para casa. Eu acho que não. Obrigado, Adam Strange. Avante pro Ren. Ele vai voltar para a batalha. Idiota. A nave dele é inútil. O que ele quer ganhar com isso? Uma morte nobre em batalha, para todos os envolvidos. Vamos embora daqui. Venham ver isso. Achamos algumas coisas. Vocês dois na mesma sala, sem um voar no pescoço do outro? Nossa, tudo bem. Legal. Foi mal. O que vocês descobriram? Quando Rai Zeta transportou Thanagar para a atmosfera de Ren, provocou desastres climáticos catastróficos. Mas os planetas sobreviveram, e foi isso que começou a guerra. Agora o Sardat reprojetou o Raio Zeta para ser sua arma de destruição em massa. Um destruidor de planetas. Nós temos que impedir. Tem ideia de onde é a base? Infelizmente, não. Mas temos uma pista. Já examinamos os dados do ataque à Oa e descobrimos isso. É uma nave reniana. Você estava certa. Era o que eu pensava. Mas, quando examinamos a assinatura de dobra que ela deixou, achamos algo incomum. Achamos outro sinal igual. Que era idêntico ao de uma nave que bombardeou o quartel-general do Conselho da União Galáctica há anos, sabotando as primeiras reuniões de paz e matando centenas de pessoas. Na ocasião, foi uma nave Thanagariana. E o sinal da mesma nave foi localizado onde ocorreram muitos outros ataques injustificáveis. Tem alguém se passando por terroristas renianos e thanagarianos para incitar essa guerra. É o que está aparecendo. Eu e Strange calculamos a direção da assinatura de dobra depois desses ataques. Em todos os casos, a nave seguia nessa direção. Triangulando as rotas de fuga, todas se encontram aqui, nesse setor. Se quisermos respostas, é aí que vamos achar. Será que vocês erraram esses cálculos? Não tem nada aqui? Falou muito cedo. As armas estão protegendo alguma coisa. Ou protegendo alguém. Bingo! Tudo reforçado. Não dá pra ver o que tem dentro. Só tem uma maneira de descobrir. Gravidade artificial e oxigênio. Alguém teve muito trabalho para construir um esconderijo nesse asteroide. Já que receberam a gente tão bem, vamos fazer uma visitinha. Yeah. Você não tinha acabado de falar que receberam a gente bem? Não. Eu já matei bastante. É curioso. Quando o assunto é matar, pra mim nunca é demais. Soltem as armas, senão o Lanterna Verde vira gosma verde. Inclusive, falando nisso... Eu vou tirar isso de você. Ainda te falta amadurecer. Faz até sentido se chamar Lanterna Verde. Boa noite. Faria isso de novo. Na próxima vez, vai ser reduzido a uma pilha de cinzas. Você é familiar. O nome dele é Sinestro. Ele é um Lanterna Verde que se rebelou. Se Con se rebelou, você quer dizer, viu a verdade nas mentiras dos Guardiões? Então sim, eu aceitei o poder da energia amarela e me rebelei. A cor amarela é a única fraqueza do seu anel de poder. É, o anel falou pra mim. Mas eu já luto contra barreiras assim a minha vida toda. Até hoje, nada me impediu. Por que não nos matou de uma vez? Porque vocês ainda podem ser úteis. Mas fique tranquila. A sua morte ainda é uma opção viável. Dá pra fugir cavando. Que bom que eu já comecei. Hal! Sabia que estava vivo. É teimoso demais para morrer. É muito bom te ver também, Ollie. O que está fazendo aqui? Viemos te procurar depois que o seu anel apareceu com esse cara. O nome dele é John Stewart. E esses são a Shayera e o Adam Strange. O herói Reniano? Eu queria estar te conhecendo em circunstâncias melhores. Eu também. Parece que quem deu o anel pro John foi um guardião. Então, você recebeu o meu anel. Pelo que eu entendo, eles erraram feio me escolhendo como substituto. Não, os Guardiões nunca se enganam na hora de escolher um Lanterna Verde. Já fazem isso há 1 milhão de anos. Eles só não vão fazer mais. Oa foi destruído. Os Guardiões morreram. Sinestro. Ele disfarçou a própria nave como uma nave Reniana e atacou o planeta. Ele fez algo pior. Ele sabotou o grande experimento do Sardat. Então ele começou a guerra. Por que ele faria isso? Porque ele é louco. O Sinestro é mais forte entre caos e morte. Tá, eu entendo, mas como você veio parar aqui? E como seu anel foi parar comigo? Eu soube que o anel só deixa um lanterna depois que ele morre. Boas perguntas. Eu vou dar uma explicação nua e crua para vocês. Me pediram para acompanhar o experimento do Sardat. Enquanto eu estava do lado de fora da plataforma, Sinestro se infiltrou na base. O experimento perdeu o controle. O planeta me puxou antes de eu ser teletransportado como todos. Antes de desmaiar, lancei meu anel para que o Sinestro não pegasse. Quando acordei, eu estava aqui. E estou aqui desde então. Quanto ao meu anel, ele deve ter sido achado pelos guardiões e eles, com muita sabedoria, escolheram passá-lo para um candidato digno. Vai ser um prazer devolver, se eu conseguir de volta, é claro. A gente precisa fugir. Sim, para impedir o Sinestro. Por mais estranho que pareça, o Sinestro é o segundo problema. Primeiro, temos que ir para Ren, para impedir o Sardat de usar a arma Apocalipse e destruir Thanaga. Arma do Apocalipse? O Sardat vai usar Raio Zeta como uma mega arma. Está rodando testes no local secreto. Só o alto comando Reniano sabe onde é. É mesmo? Obrigado por tantas informações. Viram só, vocês foram úteis. Podem se orgulhar. Acontece que você não vai conseguir. Mesmo que tente atacar Ren com tudo que tiver. As defesas dele são muito boas. Atacar Ren para achar a localização da arma do Apocalipse? Que ideia esplêndida. Farei isso agora mesmo. Ah, a gente manda muito mal em espionagem, hein? Jordan, você não disse que já estava fugindo? Como? Eu estou cavando. Pelo calor emanando dessas pedras, acho que os controles desses lasers puxam energia de condutores que passam aqui atrás. Se eu conseguir chegar neles... Dá pra desligar os lasers, dando um curto-circuito na fonte de força. Eu tô quase lá, mas faltam mais uns 30 centímetros de pedra. Faca de metal enésimo ajuda? A substância mais sólida no universo? Boa. Eu acho que pode ajudar. Damon, Lissa, preparem a nave agora. Usem disfarce de cruzador tanagariano. Eles já estão preparando. Excelente. Ren não está esperando um ataque. O elemento surpresa deve render bons frutos. Ele pegou a minha massa. Que grosseria. Permita-me. Ah! Ele morreu. Bem merecido. Não sabia que você não se importava em matar. Pois é, meses de tortura numa prisão fazem isso com as pessoas. E milhões de vidas estão em risco. Vamos sair daqui antes que os outros saiam da nave. Vou ligar os motores. Espera, temos que pegar o anel. O anel do Lanterna Verde. Ah, qual é? Só reclamava do anel. Agora você quer? Alguém devia usar. Ou eu ou o Hal. Nós vamos para a batalha. Talvez seja útil. Não dá tempo de voltar e pegar. Não vai precisar. O John só precisa querer que ele venha. Não importa onde o anel estiver. Ele vai dar um jeito de voltar. Feche os olhos e chama o anel. Mas é seu anel. Não é mais. E responde a você agora. Feche os olhos e invoque ele. É, e o Sinestro deve ter deixado ele com as nossas armas. Vê se tenta trazê-las também. Anel! Peguem! Peguem! Que foi? Anel, tem combustível para saltar em velocidade de dobra? Inconclusivo. Que maravilha! Aperta o cinto, pessoal! Essa nave precisa de muitos meses de manutenção. Estrutura comprometida. Vai romper em 5 segundos. Eu vou sair da velocidade de dobra. Ainda falta muito para chegar. Eu vou o mais rápido que der, sem estar em dobra. O Sinestro chegou primeiro em Ren. O que fazemos agora? Adam Strange para o alto comando de Ren. Isso é uma brincadeira. O comandante Strange não está mais... Johnson, é você? Sou eu, Adam. Você ainda é péssimo em Jacarat. Pela grande santidade, é você mesmo. Abre uma janela para a gente passar pelo escudo. Eu explicarei tudo pessoalmente. Estou enviando as coordenadas. A janela vai abrir por 2 segundos. É mais do que necessário. Acabem logo com eles. Nós temos companhia. Ora, vejam só. Nunca pensei que eu fosse te ver de novo. É muito bom voltar. Uma pena que as circunstâncias da sua volta sejam terríveis. Eu não sei por que esses Thanagarianos começaram esse ataque inútil. Não são Thanagarianos. Mas que absurdo. Sua prisioneira está falando. Eu não sou uma prisioneira. Ela não é, e é verdade. Descobrimos uma trama de um grupo de terroristas que incita e mantém essa guerra entre os nossos mundos. São eles atacando agora. A nave não é Tanagariana. É um disfarce. Nem pensamos em conferir. Mas se vocês estão dizendo a verdade... Nós já sabemos da arma secreta. Não podemos deixar o Sarda de usar em Tanagar. Eu quero sua ajuda para entrar em contato. Adam, é você mesmo? Sim. Preciso encontrar você agora. Não ative a arma. Como você sabe sobre... Milhões de vidas inocentes estão em jogo. Você não pode usar. Mas a minha arma é a única coisa que pode impedir que os Tanagarianos matem mais de nós. E preciso agradecer a você pela criação dela. A mim? Foi analisando a sua biologia peculiar que foi possível isolar o metagene. Metagene? Eu sabia que a energia Zeta sempre ia atrás de você, como se fosse atraída. Eu reparei que você nasceu com um metagene único. Foi a minha primeira descoberta. Eu aprendi a controlar aonde iam parar os raios Zeta. Com o tempo, eu consegui ampliar esse fenômeno. Agora eu controlo uma quantia imensa de energia Zeta como eu quiser. Começamos o projeto para uma carga alta o suficiente para teletransportar Tanagar para dentro de uma supernova. Han vai ficar seguro para sempre. Eu imploro que não use a arma. Vai matar inocentes. Eu fico chocado de ouvir essa covardia que ouço. Principalmente porque Tanagar foi responsável pela morte da sua esposa, minha amada filha, Alana. Se a Alana estivesse viva, teria vergonha de saber que, em vez de tentar achar a nossa filha, a Lia, você perdeu seu tempo pensando no jeito de matar bilhões. Como se atreve? Nem Tanagar nem Ran começaram essa guerra e eu posso provar. Mas preciso encontrar você pessoalmente para mostrar as provas. Eu não posso aceitar. A minha localização é um segredo de extrema importância. Delicado demais para transmitir, mesmo que por uma linha segura. Mas posso usar raio Zeta para transportar vocês para cá. Tudo bem. Nós somos cinco. Não curto nem um pouquinho essa parada de transportador. Sardat, pela memória da Alana, eu vim te impedir de cometer um erro terrível. O seu primeiro experimento com Zeta foi sabotado e provocou essa guerra. Do que é que você está falando? Alerta. Estamos sendo abordados por uma nave Tanagariana. Sinestro, como ele nos seguiu até aqui? Isso não importa. Se prepara para lutar. Hal! Não tem tempo para ser frouxo, amigo. Agora eu terei o prazer imenso de destruir o último dos Lanternas Verdes. Que inferno! Você não me deixou outra escolha. O meu mestre vai acabar com todos vocês. Tiros nas costas. Anda! Temos que chegar no Sardat antes que ele use a arma. Boas notícias. O Sardat não vai usar a arma. Ele vai me dar o disco rígido que contém todo o conhecimento sobre a tecnologia Zeta agora. Já estou mandando o código para a unidade de armazenamento. Agora, o único outro lugar com essas informações é a minha mente. Excelente. Hal! O que você fez? O que era necessário. Mas a verdade é que ainda há muito trabalho a fazer. Vai ter que fazer melhor do que isso. Hal, o que está acontecendo com você? Nós entendemos tudo errado. Ele não era prisioneiro do Sinestro. O Hal sempre foi o mestre. Acertou em cheio, John. Acertou em cheio. Eu devo agradecer a ele pela minha transformação. Ele foi a base para que eu atingisse meu verdadeiro potencial. Com eles. Depois que o experimento perdeu o controle, o Sinestro me infectou com um parasita alienígena que chamava de Entidade Parallax. Ele pensou que fosse me fazer obedecer. Mas em vez disso, ele abriu os meus olhos. Me deu um novo propósito. Eu passei tempo demais cego pelo efeito corrosivo da guerra e do conflito. Ficou claro para mim que eu estava destinado a mudar tudo. Eu podia ser um guardião melhor que os guardiões. Não havia mais sentido para eles. Depois que o Sinestro reconheceu minha genialidade, se tornou meu principal seguidor. Eu posso cumprir meu verdadeiro propósito. Eu posso limpar o universo inteiro e criar um novo, melhorado, como um deus. Vai. Nós estamos bem. Eu armei o Raio Zeta para destruir tanto Ren quanto Thanagar. Você tem a opção de se juntar a mim em uma nova galáxia melhorada. A minha única opção é te impedir ou morrer tentando. É verdade. O eu de antes continuaria uma luta inútil contra o mal como um Lanterna Verde. Mas o novo eu é um deus. pensei que você fosse meu amigo. Eu sou seu amigo, Hal. Mas você tem que me escutar e parar com essa loucura. Tenta impedir o raio Zeta. Pra que lutar? Eu não estou fazendo exatamente o que você faria se estivesse no meu lugar. Eu vejo nos seus olhos. Você odeia o que o universo se tornou tanto quanto eu. Não, você está errado. Não vai dar para hackear a tempo. Mas o John pode usar o anel. Não. Ia precisar de 1 bilhão de anéis para segurar a Força Zeta. Não dá para impedir. Mas talvez dê para redirecionar. Peraí, como assim? Shayera, por favor, toma conta do universo por mim. Você me fez perceber que o juramento dos Lanternas Verdes não é só uma rima boba. Ele tem um significado, afinal. No dia mais claro. Na noite mais densa. O mal sucumbirá ante a minha presença. Todo aquele que venera o mal há de penar quando o poder do Lanterna Verde enfrentar. O que está acontecendo? Eu finalmente lembrei por que eu luto. Não! E por quê? Não importa o preço que eu tenha que pagar, eu aceito. Talvez os Guardiões tenham feito a escolha certa, me escolhendo como Lanterna Verde. Mas matar você não está certo. John! Os raios estão marcados. Já tentamos fazer de tudo, mas não dá pra parar daqui. John, você é frouxo demais pra ser um lanterna. Olhe. para um Rainiano, ele foi muito corajoso. Muito obrigado por salvar minha vida. Tive que matar o meu melhor amigo. Eu não sei como eu vou viver com isso. Todo mundo é obrigado a fazer coisas que não quer. Não dá pra você ficar se punindo se o que fez foi pelo motivo certo. Obrigado pela carona, Shaera. Agora só falta fazer mais uma coisa. Restaurar a tropa dos Lanternas Verdes. Espero ver você de novo, Jon Stewart. Tanagar vai precisar de um Lanterna Verde como protetor. Meus parabéns, herói. Você é um Lanterna Verde. Como se sente? No momento, com fome. Vamos comer alguma coisa e brindar aos nossos amigos ausentes. E aos novos também. Com as vozes de Maurício Berger, Felipe Maia, Manolo Rei, Daniel Ávila, Andréa Murucci, Aline Guese, Cadu Rocha, Lin Jardim, Marcelo Matos, Bruno Linhares, Léo Pinheiro, Ian Hayashi, Jorge Lucas, La Carve e Osiel Monteiro. Direção de dublagem, Jaque Melo.